Ajuste no 09. Autorizado, pouso 3740. Segundo Oscar Whisky, próximo, agora passando caixa prévia, mantendo o nome 510 para ingresso do corredor Vera Cruz, Romeu Vitor 09. Gente, fala meu nome Vera Cruz, que você continua para a coordenação. Já informe o Lima Tchau Hotel, monitório frequente para a coordenação. Próximo agora passando Farol da Barra, província da Estrela de Santos, vai entrar um no PES, sentido oposto, ministro da Brasil 4007, acione a identificação, deixa a chegada da bola aqui para 4 mil pés. Ajuste no 08. Quebec, Mike Lima, da Lima 219, pessoal. 145, vice operador 5010, ajuste no 08. 2500, 3998, ação de identificação, recebi a chegada da 91 para o nível 050, ajuste 1018. A chegada com 3998, 1945, tráfego 905 milhas, rumo oeste, mantendo 1500 país. Tá, tipo, o meu vista passando 6500, 4500, 4500, tá passando 6500, Salvador, por dia, 1, 2, 7, 7, 0. número, ponte fora da 10 com o número 2, bom. 670, mantenha a ponte fora. Bravo, 670. Olá, com o meu Charlie Hotel, não tenho meu chão de pés, não sei se eu quero pôr o como vai dar a cruz. Sou 945, dois para 2 mil pés, a gente chama 09, 309, a nossa questão de sistema 0 está restabilizada. 2022, comparar com a de 1 na próxima. É o vento 150 graus, é 29. Além do colo da 10, bom, 23. Zero, avistando o 91 na parte 5. 91 na parte 5, se eu estou em 1, 1, 8, 19, 95. 2, 9, 5, bom dia. Controle da polícia, por uma carretel pura direto de água, está presente? O comandante está através de Paris, por uma carretel. Até o corredor através de Paris, por uma carretel. ILS 10, duas milhas e meia para Timbra. O 9145, sua aproximação, destino 08. Sua aproximação, meio 18, 9145. Segundo 230, bom dia. 1230, contato radar Mando Cláudio, suba via saída Puga, transição Caju para o nível 370. Via Puga Caju 370, gol 1230. Machado Hotel, travando Tarifa. Retorno Charlie Machado Hotel, um grande corredor interrado, repartindo os oficiais. Repartindo os oficiais, ingressando Interlagos Lima Cinematográfico. Fechamento, corrente quilômetro 020, limite radial 280 do VR de Salvador. Pro 020. 9145, solos 47, libera direito, chame fora, dá um jogo de final. Direito 219, 9145. Uma 98, desça para 3.000 e justa na 08. Para 3.000 e... Controle Lima, Charlie Hotel, já desloca, Salvador. Capão de Família, Lima, Charlie Hotel, chame a 3.098 do Salvador. Eu faço 5 graus para o dia. Cordial, bom dia, Papa Uniforme, Lima, Charlie Hotel. Proa de Seasa, já me joga com a Salvador. Papa Uniforme, Lima, Charlie Hotel, fechado, final da luz 7, reporte vertical da Enimar. Reporte vertical da Enimar, Lima, Charlie Hotel. Azul 2770, decolagem autorizada, pista 0, vento 190 graus, 629. Viva decolagem azul 2770. Localizador, seu novo limite radial 300. Novo limite radial. Três uma vez, tem condição de dar a gente com interceptar. Coral 1 Alfa, para o nível 160. Coral Alfa 160. Realizado procedimento azul 4207. Azul 4207, eu tô em 198, eu deixo lá 95. 2, 4, 3, 1, 9, 8, eu estou em 198, eu deixo lá 098, autorizado, final de 168, com 04, autorizado. Fabrício, autorizado para se montar, portaria autorizado, 319. Passo 501 no Zelda. Salvador, bom dia, azul 4207, final, visual, amizade. 4207, agora de 300 de pouso, ajuste no 08. 7. Agora, a minha parte de decolagem autorizada, pista em 0, já contado 0 graus, minha visibilidade. Cariciano, 648. Azul 4207, traça do avistado, pulso autorizado, pista 0, vento 1,0 graus, 0 em colagem. Autorizado pouso azul 4207. 295 graus, pode ser. 1208, boa viagem. É, 08, boa. Salvador, bom dia, tá 3198, passa do navio. 3198, bom dia, continua com esse machão, com ajuste 1018. 1018, ah, escuta, 3198. Aguardando, qual é a gente do dia, sendo a pouco 3 com Caju para o nível 350. Pouca Caju para o 350, nem fazer. Direito, fala 2-1, disse lá. Direito 2-1-9, o 4-2-7. Walter Gustavo, recebe notificação. Serra, contato radar 60 milhas, cidade do Vale de Salvador, vamos para a de IPAP, proximidade de cima. São 477, sem identificação, dessa vez chegou da bolsa para 4.000 pés, a gente chama 08. Um 1.12, sem identificação, dessa vez chegou da bolsa mais 1 para nível 050, ajuste 1.08. 3.198, solo 57, libera direito, chame salão 2.1 desse maravilha. Para o 050, ajuste 09. para 2702, confirmando a continuidade do estilo. Oscar, Hotel 4777, visa para 2009. 2009, calma 77. Hotel 4777, visa para 3500. Então, 4777, para fazer o sequenciamento, mantenha 3215, o limite é o curso localizador, desça para 2.1, ajuste no 0.8. Eu curto 2.5, pronto, 2.5, localizador, desce para 2.1, para 4777. Então, 4777, para fazer esse processo de aproximação, na posição 1 horas, 1.1 milhas, rumo ao nordeste, descendo 2.4.10 para 2.5.0.10. 9738. Paciente negativo, visual 4777. Eu tenho um risco de uniforme. Eu tenho um risco de uniforme, mas eu tenho minhas lojas ainda. Eu tenho um risco de uniforme. E o vivo solicitado 105, ontem com o telefone. Então, nosso uniforme autorizado direto para o destino, com a mensagem cancelada aos 1409. Consigo, Lívia, que solicita? 105, intimado 1530, ontem com o telefone. E a gente acha que eu vi o uniforme de 1905 para a gente. Voo 962 estabilizado no ICE e tem o campo à vista. Voo 962, eu tenho uma noite de 1905. 295, uma dia excelente, voo 962. Aguarde. Zero, passada 27, 02 para 4, 1006, ajuste na 08. Não. Sapatão Gosto, com luz Serra do Seguir para 2000 pés, o Justo Majoro 18. Dia para 2022, Gosto da Serra. Acho que você acha que eu tenho um outro solo aqui. Solo, o meio da direita e o solo é 2 anos decimal lá. 2 anos. e aponte para o ingresso do Corais. 773 já, canal 3, ingresso decolagem imediato. Autorizado ingresso decolagem imediato, separado no vento 190 graus, 5 mais. Força aérea 8773. 8773. Autorizado, pistão 0, vento 200 graus, passo baixo. Autorizado, pistão 0, Oscar Garcia. Força aérea 8773, decolado 18. Todo corredor forte, aguardando transferência para o tricolador. Sete horas e vinte e um, 773 com seu chamado de pouso em Aracaju e chamado de ingresso ao terminal. Era 2702, conduzindo para 190. Alonso, deixar de abrir os visores. Estão detectando livros para mim, eu estou registrando 017. Você está no resultado, você está deixando 02. Mas eu vou para o Depois de esperas, pode realizar a sinal da 1-0. Mas no momento é fácil.